05, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 030, grau 08 norte. Ok, livre pouso no 0, trem baixo travado, 605. Azul 4299, poderia confirmar o horário do plano? Afirmativo, ainda está um pouquinho cedo, ainda não tem o plano no sistema. Se que tiver, pagaria a cópia para Campinas, azul 4298. É, a princípio, subida da EL. Que Luiz mantém o ponto de espera da Oscar. São 3859, vista e mantenha 2000 pés, mantenha estar com e reporte no localizador. Até 2000, está 3859, reportará estabilizado no ILS. Luiz, autorizado, ingresso 17, porta alinhado, pronto. Papa Golf, decolado aos 3-3, chame controle em 119.8. Golf. 21605. Oscar, Papa Golf. Contato radar, submantém o nível 90. Oscar Papa Golf. Golf. Red Bull. Grande. Can 3859, tráfego 10 horas 3 milhas com modo Charlie intermitente a 500 pés, não interferirá na sua aproximação. Copiou 3859? Afirmativo, está 3859-7. Controle, autoriza pro Adbridge pro 9077? Mantém ainda a ofensiva subida, o 9077. Chame o centro Recife na frequência 1251. Coordenação direta com aquele centro. 251, muito bom dia. Luiz, Houston 012, o vento 050 graus, 079, de vida colagem 17, Bravo que Luiz. Apagou que não recebo o modo Charlie. Que Luiz tinha pra decolar sem condições de curva de imediato campo. Gente, bravo que Luiz. Controle mais direto ao meu, já na decisão da base naval. Permanece autorizado, mil pés. Uno mil pés, positivo, Mike Juliette Romeu. Não copiou, Romeu. Uno mil pés, está autorizado manter no setor. Agradece, Uno mil pés. Papagulho agora 4 mil. Opa. Tan 3859, chame a torre em 1895. 1895, vai ser. Dia Torre, Salvador, Alta 3859, estabilizado no ILS. Alta 3859, bom dia, gotinha de aproximação, autorização para pouso, reporte baixado, travado, ajuste no 012. Aguardando pouso livre, 3859, 2012. Bravo que Luiz, que decolado aos 38, mantenha o setor, aguarde autorização para cruzamento da aeródromo. Bravo que Luiz, que é a torre. Três, oito, cinco, nove, tráfego avistado, informa o tráfego ao sua direita, subindo para o meu pé, não irá interferir na sua aproximação, o vento 060 graus, 07 nós, livre pouso não no zero, então 3859. Livre pouso não no zero, 3859, centro tráfego. Bravo que Luiz, que dá presente, autorizado o cruzamento do campo, mantenha a minha escuta, aguarda transferência para o controle. Este autorizado o cruzamento do campo, Bravo que Luiz, vai passar a sua escuta. Solo Salvador, o 923, tem informação ativa, você tem tráfego para o Luiz Santos Cláudio. 923, aguarde um minuto para copiar. Tem a vida prevista? Da Leda Bridge. Obrigado. Três. 3859 no solo, 41, no nível direito semisolo, 1-2-1-9. Para 2-1-9, 3859. Delta, um minutinho, cópia. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 923, prossiga. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo 16, após confirmar a rota do plano de voo. Subida da Euleda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17, correspondendo 10, o código transponder é o 5465 e o controle 119.8. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, via Pêsulo 16, conforme a rota de voo. Perfil da Euleda Bridge, decola a pista 10 com curva direita, cena 5465 e o controle Salvador 198, gol 922. Correto, chamo para posicionamento. Confirmado, gol 923. Formará, obrigado. São Salvador, é o 3859, delibera a pista, está na Alfa. 3859, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09-3859. Mike Eco Delta, pronto para a cópia? Para cópia, Delta. Mike Eco Delta, autoridade Salvador, Grupo Zulu, no Mil Pés, para Manati, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0125 é o código, 1208 é o controle, corrigindo 1198. Confirma, o quê? Sem problemas, está autorizado Salvador, Grupo Zulu, Uno Mil Pés, após decolagem, curva direita no corredor Axé, primeira curva direita, 0125 é o código transponder, 1198 é o controle. O Papatango, Mike Eco Delta, confirme. Desconsidere a cópia, Papatango, Mike Eco Delta. É que tem a, também tem o Papa, Mike Eco Delta. Aguarde agora para a cópia, Mike Eco Delta, Papatango, Mike Eco Delta. Para posicionamento, 6225, remoto 14. Aguarde, 6225. Guardando. Tione o código transponder na posição normal 01. Uno meia, mantenha o corredor a 1.000 pés com ajuste 1012. Ponto para cópia. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 065, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, sai inicialmente corredor Axé, curva direita, a pista 17, 5437 é o código transponder, 1198 é o controle. Tá correto agora, Papatango Mike Eco Delta. Me confirme, por favor, o pátio que se encontra. Mike Eco Delta, teria intenções de decolagem da 10? Mike Eco Delta, pátio 3, cotejamento correto, livre acionamento, chame para início de táxi. Me confirme o PLB. Ok, meia dúzia de milhas ciente. Vamos informar a torre para que prepare a pistola de sinalização. Papa Tango Mike Eco Delta, táxi autorizado via pátio principal Indy Alpha. No ponto de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste 1012. 1012, o ajuste, Indy Alpha, chamará no ponto de espera. 11895. O Chanel 6225, puxa aciona remoto no 4, chama pra início de táxi. Livre por chamar a 6225. Dor Bosch, Chanel 63 do nono. Confirme. Boa, Chanel 63 do nono aqui, que mantém 160 na Bosch, aqui na Bosch. Desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada bom. Em caso de eventual desvio, faça o a direita em função de tráfego. A sua esquerda, 10 horas, 20 milhas, rumo oposto, mantendo 90. É um Charlie 402. 6319. 10-10 na bom, desvio, faz a direita. Só confirmando, a operação em Salvador é normal, cara? Afirmo, desconheço qualquer alteração. Ok, deixa eu ver na fonia aqui, muito obrigado, então. É 39. O que, o senhor copiou alguma coisa diferente? Não, não, somente laser, só de laser, daí polícia da gastar, obrigado. Não, capa. Não, é o aeronave do aeroclube, tá? Obrigado. Copia, bravo que Luiz, que tá copiando o controle. Onde Sonho 01 no meio na posição normal. Vai guardar apenas o transponder que não saiu, tá ok? Tá autorizado Campinas 360, via Pedro Lula 6, da El Leda Bridge, a subida, com primeira curva à direita, após a decolagem. O código transponder vai guardar, alguns instantes, e o controle 119.8. Aguarde apenas mais alguns instantes do transponder, vou verificar com o centro Recife. Para o táxi 6225 com 84, 4 horas e 30, alterna Goiânia. O Bravo Kilo, Bravo Kilo Inche, com a aproximação, aposto na curta da 17, vento 040 graus, 08 nós, o ajuste no 012, o Bravo Kilo Inche. Guardião 06, ciente, aporte visual com local de pouso. É. Prossiga. Prossiga pro controle. Prossiga. De Paripe para a Serra Indiaco Índia, reporte visual com local de pouso, Mike Juliette Romeu. Tango Mike Eco Delta, decolado 50, aguarde os três para o controle. Aguarde, Delta. Que é que Delta, pronto para cópia? Autorizado Salvador Manati, no mil pés, após decolagem curva direita, cabeceira 17, sai no corredor Axé, 0125 é o código, 120 decimal, o cogino, 1198 é o controle. Estado, vento 030 graus, 099, livre pouso, 97, Bravo, Kilo Whisky. 1-2 no PLB, no pátio 4, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1895, papapá, Mike Eco Delta. Bom dia, 6225 do Chanel, próximo do ponto de espera da 1-0, pronto. 6225, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 030 graus, 099, o Chanel 6225. Alinha e decola, 6225. Ok, tá 4, 7 milhas nordeste, mantenho 90, chame Recife em 125 decimal 4, 5, bom voo da regra. Gente. E a previsão para o azul 4299? Azul 4299, a gente está com um problema no plano do senhor, estou tentando solucionar aqui, que a princípio o plano do senhor não se encontra no centro Recife. Estou tentando verificar qual foi o problema que não chegou o plano do senhor, que é repetitivo. Aguarde apenas mais alguns instantes. Informa aqui para pouso na 190. Aceita a vetoração para final visual da 17? Aceito. Direita pro 065. Desse mantenha 2 mil pés. Tango Juliette Serra. Direita 2 mil pés. 065-117. Controle Salvador. Muito bom dia. Tô passando Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Prossiga. Colocou, está 1-0 Salvador, está procurando 2 e 6 metros. Desce a livre. O Xander 6311, desça e mantenha 4 mil pés, reduz a velocidade para 200 nós com sequenciamento. 4 mil, reduzindo 2009-63, 1-1. Delta, qual foi a instrução que receberam no solo para o perfil de saída visual? Seguir no corredor Axé, o corredor Axé é 1 mil pés. O Mike Delta já está a 3 mil. A sua intenção é prosseguir em ascensão da presente? Ok, qual a sua intenção? Prosseguir direto ou via litoral até Belo Horizonte? DCT, né? Ok, entendi. Informe os estimados para o través de Ilhéus e pouso em Belo Horizonte. Mike Eco Delta. Meia 311 da Oceanet, está sob vetor direita, proa 24. Zero, limitado pelo QD Mike 1-1-0 de Simbra. Aguarde vetor para interceptar a final. Gente, direita 240, limitado pela 110 de Simbra. Guardando vetor 631. Controle, Oceanero 6225. 6225, atenção, vigilância. Perfil Momo. Momo, pode Vanitsa? Perfil Momo, 6225. Vai manter. Mike Eco Delta, chegou através do e-mail 1140, destino Belo Horizonte 1400. Gente, Mike Eco Delta, qual é a proa ideal para o destino? A ideal é a 241. Ciente, então pela sua projeção não ingressará no espaço aéreo de Ilhéus, entendo? Ok, ciente, Mike Eco Delta. Autorizado, Mike Eco Delta, correto, disponível 065, como direto do destino. Juliette Serra, informe visual para modificação de regra, fim de prosseguir final da ONU 7. Flight level 160, seu conquista. Stand by. Standing by. Essa tá 73. A 3 então não tá péssimo. Vou verificar com as outras aeronaves aqui. Vem a 3, o Lundo é o Chanel, confirmo como recebe. 5, senhor. Cindy mantém 4.000. Confirma como recebe, 63 o Luno? Clareza, 5. Ok. 63 o Luno, desça e mantenha 2.000 pés. Ajuste do altímetro 10012 para interceptar o curso do localizador esquerda proa 140, livre LS. Desce para 2.000, esquerda 140, autorizado LS, pista 10, Chanel 63 o Luno. Obrigado. Tango Juliette Serra já modifica para prosseguir final do ano 7? Afirmativo. Modificado aos 5.8, desça e mantenha 1.000 pés e chame a torre em 1.8.95 para ajustar seu circuito da ano 7. Certo, 118.95 da presente, muito obrigado, bom serviço aí, companheiro. Controle, bom dia, WebJet. Webjet 5826, identifique na chegada a Bonf, desça e mantenha o nível de voo 080. 080, pode mais tático. Autorizado e tático. E o controle em 119.8. Chanel 6311, reduza a velocidade para a velocidade de aproximação. Reporte estabilizado no localizador. Aeronave de menor performance vai pousar na pista perpendicular à sua frente. Frente do tráfego reduzindo. Está o localizador no 063 ou não? Ok. Certo. Vai fazer uma base curta, se ele quiser. Estamos no Juliette Serra, já confirmo o posicionamento? 4-4. Ciente, reporte na final da 17. Reportarei. 501 e o controle 119.8. Presento Brasília 360, preto Lono 7, Arbor, ela é essa com curva direita, 5501 é o ponto de transponder, 198, motor 3304. Correto, chama para pushback acionamento. Já está pronto, está 3304. Número 2 no setor, 3304. Guarda, 3304. Salvador, bom dia, o T3663, autorização Guarulhos, informação Fox Trot. T3663, aguarde cópia Guarulhos. Aguardando.